todas as manhãs de segunda à sexta-feira, na Boa Nova, outras conversas. Estamos então com o espaço Outras Conversas na Rádio Boa Nova, nesta altura, e para falarmos com o professor Carlos Carvalheiro, diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que se junta a nós através da sessão Zoom. Professor Carlos Carvalheiro, muito bom dia. Obrigada por estar connosco nesta manhã. Faltam poucos dias, é já na próxima segunda-feira que é iniciada uma nova fase do ensino à distância, não só em Oliveira do Hospital, mas nas escolas de todo o país. As famílias e as escolas estão preparadas, professor, para este novo período? Bom dia, bem-vindo. Ora, bom dia mais uma vez à Liliana, à Rádio Boa Nova, a todos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova, em especial aos nossos pais encarregados da educação, aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos funcionários. Mais uma vez aqui estou. Isto, de facto, tem sido um ano extremamente complicado, mas temos a convicção de que estamos no bom caminho, que tudo faremos para conseguir fazer aquilo que melhor sabemos fazer, que é ensinar os nossos alunos. Os nossos alunos merecem este esforço, esta dedicação, este grande objetivo de tentar manter um elo de ligação muito forte entre a escola e a comunidade educativa, os pais, os alunos. É um ano atípico, é um ano difícil, é um ano que é diferente e, portanto, temos todos que fazer este esforço. É um esforço partilhado entre todos. É pedido a todos. Escolas, famílias, e portanto mais uma vez vamos fazer diferente, mas julgo e tenho a certeza que está tudo preparado, mas mais importante que estar preparado é que estamos motivados, e quero aqui enaltecer mais uma vez, nunca é demais dizê-lo, falar sobre o grande esforço e o papel que os professores têm, dar os parabéns a todos os professores pelo grande esforço que têm feito em poder fazer diferente e fazer de uma forma que não estavam habituadas. Mas, professor, lá estaremos. Este segundo período já começou à distância, não é? No agrupamento de escolas, devido à situação grave que se assistia no concelho, pois, entretanto, a pausa letiva que foi decidida pelo governo, e agora, de novo, então, este ensino à distância. Um ensino à distância que requer que os alunos e os pais providenciem material informático, acesso, pontos de acesso à internet para os seus filhos. Sabemos que algumas famílias estarão com algumas dificuldades. Ainda ontem ouvimos e vimos o governo a anunciar a compra de mais 15 mil computadores. Como é que se diz, se calhar a alguns pais, que não é possível e que não é possível entregar o computador ao seu filho? O que é que nos pode dizer acerca desta, que é uma realidade, se calhar, não igual para todos? Ainda bem que me coloque essa questão, porque é importante esclarecer, fazer o devido esclarecimento relativamente a essa questão do material informático. Eu quero aqui apelar a que todos nós nos possamos ajudar e partilhar os meios informáticos que tenhamos a mais. É o que a escola está a fazer. Há, de facto, um programa do governo em poder conceder a todos os alunos material informático, ou seja, o chamado kit tecnológico. Esse kit tecnológico é composto por um portátil, por uma mochila, por um hotspot de internet e por uns auscultadores. Até agora, até ao dia de hoje, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital só recebeu esse kit tecnológico para os alunos do ensino secundário que tinham escalão A e B, mas não recebeu. Quantos receberam, sim, professor? Até ao dia de hoje não recebemos mais computador nenhum a não ser esses. E esse foi cerca de 80, entre 75 e 80 computadores. E esses computadores já foram entregues a todos os alunos do ensino secundário que tinham escalão A e B. Perante esta situação, a escola está fazendo um esforço e tem havido por parte de alguns encarregados de educação que ouvem isto na comunicação social, o Sr. Ministro a dizer que vão dotar as escolas, e têm-nos feito pedidos. Nós temos cerca de 300 pedidos de computadores, de internet, de câmaras, temos, criámos um formuláriozinho que está na nossa página, que esteve aberto até quinta-feira, para os pais poderem, ou seja, a escola está a tentar ajudar, mais uma vez, este papel da escola em poder dotar, em poder ajudar, não é, é uma função que a escola tem, naturalmente, mas está-nos a criar muitas dificuldades, porque a escola não tem 300 portáteis, como compreendem, não é? Professor, mas e como é vamos que... Vamos tentar... Sim, como, diga, é que, diga, diga. Como é que, portanto, isto do ensino à distância já aconteceu também no ano passado, já têm também essa primeira experiência, como é que nessa altura supriram as carências dessas famílias? Exatamente, e no ano passado não houve tanta necessidade de emprestar tantos computadores, pronto, o que é estranho, mas nós no ano passado, e este ano continuamos, com um projeto que é o AIOH está on, no sentido de sensibilizarmos instituições bancárias. Houve uma instituição bancária que nos deu 20 computadores portáteis. Agora? Não, na altura. Na altura. E, portanto, as juntas de freguesia, a Câmara Municipal também nos dotou, deu 20 computadores. E na altura solucionámos todas, portanto fomos ao encontro de todos os pedidos que nos foram solicitados. Esses computadores foram depois devolvidos? Claro. Portanto, foram devolvidos vieram para a escola. Portanto, esses equipamentos já foram agora canalizados para alunos? Exatamente, estão a ser hoje, entre ontem e hoje, estão a ser canalizados para todos os alunos que fizeram esses pedidos. Mas reparem, nós temos cerca de 300 pedidos. E quantos computadores é que a escola tem? A escola, a nível de computadores fixos, tem muitos computadores. E é isso que estamos a fazer. Estamos a entregar, a emprestar esses primeiros computadores portáteis e, posteriormente, estamos a entregar esses computadores fixos. Ou seja... Que serão no total de... Não sabe adiantar o número. De quê? São cerca de 300. Também? Portanto, 300 computadores que têm? Computadores fixos temos mais, isto temos muito. O universo dos computadores... Dos pedidos é que é cerca de 300. Estamos a entregar primeiro os portáteis e depois entregamos os fixos. Uhum. Ou seja, estamos a fazer um esforço enorme. Estamos a comprar hotspots, câmaras para ajudar os nossos alunos. Estamos a envolver todos no sentido de nos poderem ajudar, mas não é uma tarefa fácil. Isto tem sido de facto muito complicado gerir, mas queremos atingir o pleno, que os nossos alunos possam poder estar dotados de todos os meios tecnológicos. Nenhum aluno pode ficar para trás não tendo estes materiais. Professor, mas poderá acontecer que no início das aulas, já na segunda-feira, alguns alunos não tenham o computador para poder trabalhar. Certo. Já respondo a essa questão. Entretanto, estamos à espera que possam chegar os prometidos computadores, que o Ministério, esses kits tecnológicos, que os computadores, estes kits tecnológicos para os outros níveis de ensino, que virão, suponho, em primeiro lugar para quem tem escalão A e B, e depois para os outros. A questão que a Liliana me colocou é, de facto, extremamente pertinente e importante. Nós estamos a tentar que todos os nossos alunos possam ter esses meios ao seu dispor. Poderá haver algum deles que não tenha. Nós pedimos que na segunda-feira, se houver ainda algum que não tenha, que faça essa sinalização junto do professor titular ou do diretor de turma, para tentarmos resolver essa situação o mais imediatamente possível. Não havendo, podem na segunda-feira usar o telemóvel ou associar-se a um familiar que tenha, ou um irmão, ou outro vizinho que tenha, enquanto não solucionamos essa situação. Portanto, apelo que todos nós nos possamos possamos arranjar soluções internamente no seio das famílias, no seio dos vizinhos, que alguém que tenha computadores a mais que possa ajudar, que partilhe a internet. É fundamental que possa partilhar a internet entre vizinhos, entre amigos, entre familiares. Hoje em dia há uma facilidade nessas partilhas e eles sabem fazer esse tipo de partilhas. Temos que ser solidários, temos que ser amigos e temos que ter um espírito de entreajuda e de solidariedade. Há muitos pais que exigem da escola tudo e mais alguma coisa, querem internet, querem camas, querem computadores, mas também devem fazer um esforço no sentido de poder ajudar, porque a escola, isto é uma tarefa hercúlea, a escola não tem capacidade para poder resolver todas estas situações, mas julgo que com calma, com serenidade, poderemos solucionar todas as questões ou todas, ultrapassar todas as dificuldades que se nos venham a deparar. Professor, portanto, espera que durante a primeira semana essas faltas, esses materiais que possam estar em falta possam ser, tudo ficar normalizado no decurso da primeira semana de aulas? Apelei também às associações de pais e falei com elas, com todas as associações de pais, que são quatro no agrupamento, para que nos ajudem também. E para que também nos sinalizem todas estas situações, e tem havido um contributo muito positivo de todos, de todas as associações de pais nessa ajuda, tem havido uma consciência muito positiva de todos nessa intenção de ultrapassagem destas dificuldades. E, portanto, estamos todos atentos, poderá haver alguns casos que na segunda-feira ainda não estejam totalmente resolvidos, mas vamos tentar e vamos fazer um esforço na tentativa de solucionar, sendo certo e sabendo que é uma tarefa difícil, que é uma tarefa complicada, mas vamos todos fazer este esforço para que os nossos alunos não possam ficar para trás. E também esperando, naturalmente, que esta seja uma situação provisória. Era exatamente isso que lhe ia perguntar. Rapidamente possamos voltar à escola. Nós aqui já tivemos este exemplo de no dia 4 de janeiro estivemos confinados durante 15 dias. E o feedback foi extremamente positivo. O feedback dos pais, dos encarregados de educação, da comunidade educativa no seu todo, foi extremamente positivo, ou seja, resultou muito bem. Mas o ensino é presencial, não é em casa. O ensino, as escolas têm que estar abertas, mas têm que estar abertas com segurança. Com segurança. Têm que ser solidárias. Foi determinante este fecho de escolas para que se pudessem baixar os números de contágios no país, não é? Sabemos que foi muito importante, eu, aliás, porque acima de tudo está a saúde dos nossos filhos, dos professores, de todos os operacionais, mas de facto a escola quer-se presencial. Quando é que acredita que possa ser retomado o ensino presencial? Liliana, deixe-me voltar aqui um bocadito atrás e dizer que eu na altura comuniquei e dei a minha opinião que quando, ao fim daqueles 15 dias de confinamento, a escola abriu na segunda-feira. E eu na sexta-feira anterior disse que não concordava que a escola abrisse, que a escola devia continuar fechada. Mas eu não tenho esse poder de decisão, porque se fosse por mim, a escola não abria. Ou seja, foi decretado um período de confinamento para o país, as escolas, em paralelo, deviam também ter confinado. Todas. Não era só Oliveira do Hospital. Eram todas. E era o esforço nacional de que chegou a falar aqui na rádio. Era um esforço nacional. Eu até falei aqui na rádio e disse-o. Era um esforço de solidariedade nacional. Não é um esforço conselheiro de Oliveira. E, portanto, nessa altura devia-se, pronto, mas abriu-se, depois na quinta-feira seguinte tornou-se a confinar. É importante que este objetivo seja pleno, seja para todos, porque só assim, e dizem os técnicos, e dizem os especialistas, que de facto o encerramento das escolas permitiu que descesse em 40% o número ou a disseminação do contágio. Não sei. Portanto, respondendo objetivamente à pergunta, não sei. Não faço essa questão. Sei que o governo se vai reunir durante a próxima semana, que vai avaliar os dados que semanalmente, que diariamente vão acontecendo, e depois tomará as deliberações. Presumo que a poder haver ensino presencial, que ele começará pelos níveis mais baixos, pelo pré-escolar e primeiro ciclo, mas isso não tem dados. Vamos aguardar. Professor, queria questioná-lo acerca então destas aulas online. No agrupamento de escolas, haverá apenas aulas síncronas, ou seja, aulas com os professores, ou também será adotada a modalidade das aulas, do estudo em casa, aulas pela televisão? Qual é que vai ser o procedimento no agrupamento de escolas? Ora, desde o pré-escolar até ao 12º ano é feito de formas diferentes mediante o escalão e o nível e o ciclo de ensino. No pré-escolar, começando pelo pré-escolar, que é também de facto um nível de ensino que nos preocupa muito e com os quais nós damos uma importância e um relevo bastante importante, a nível do pré-escolar, as educadoras de infância irão ter um contacto permanente com as encarregadas de educação, com os encarregados de educação, e irão com elas monitorizar um conjunto de atividades a desenvolver durante a semana. Para o primeiro e segundo ano do primeiro ciclo, haverá duas sessões síncronas diárias, e depois todo o outro trabalho é síncrono, com a formulação de alguns trabalhos para que os nossos alunos possam. É importante estabelecer este elo, mas um elo contínuo, um elo permanente, um elo de hábitos, para que os nossos alunos possam continuar de uma forma muito consequente com as atividades letivas. Para o terceiro e quarto ano vai haver duas sessões síncronas de manhã e uma sessão síncrona à tarde. E depois todo o outro trabalho assíncrono. No segundo, terceiro ciclo secundário, CEFES e profissional, cumpre-se na íntegra o horário que está previamente estabelecido, que começámos desde setembro com esse horário. Mas mais importante que isto, é ao fim de um determinado período de tempo, a escola refletir sobre a forma como está a desenvolver essas atividades. E esse trabalho vai ser feito. Vamos ouvir as associações de pais, ou escutar a sua opinião relativamente à forma e ao método que uma escola está a lecionar ou a fazer este ensino não presencial, e vamos também vamos reunir os órgãos da escola para perceber se de facto estamos a atingir os objetivos ou se há necessidade de reformular alguma da metodologia que está a ser imposta nesta primeira, segunda semana. Portanto, vamos sempre refletir, vamos sempre perceber a evolução. Queremos é que os nossos alunos estejam ocupados, tenham atividades que colmatem toda esta situação do ensino não ser presencial, e vamos fazer um grande esforço para que tudo corra de forma tranquila, serena. Não me respondeu, professor, se vai haver o acompanhamento também através da televisão. Peço desculpa. A nível do primeiro ciclo, como não há um cumprimento tão integral do... é fundamental, digo já a minha opinião, é fundamental que os nossos alunos possam de facto ir à escola TV e poder ver as aulas ou as sessões que estão na escola TV. Há aqui uma diferença. Enquanto nós, em março, o horário não era tão preenchido, havia mais possibilidade de ir à escola TV, de ir à RTP Memória e ver e visualizar o estudo em casa. Agora, como há um preenchimento mais efetivo do horário, ou seja, há um cumprimento do horário, não nos permite ter essa... Mas sugerimos, porque... Agora com os canais que temos, dá para ver na internet, dá para ver ao final da tarde, dá para ver à noite, Portanto, podemos ir buscar as sessões que nos interessa. Aquilo que nós apelamos aos pais é que também partilhem com os filhos e os ajudem a poder ir à RTP Memória e, em determinado momento, quando eles não estiverem ocupados, poderem preencher. Ou seja, é mais um complemento que pode ser utilizado a qualquer momento. Mas o preferencial, no segundo, terceiro ciclo e secundário, é o horário que lhe está estipulado e que os professores vão cumprir na íntegra. Muito bem. No primeiro ciclo, como tem menos sessões síncronas, aí sim poderão utilizar e poderão, mas essa questão irá sempre ser orientada pelo professor titular e pelo diretor de turma e pelos professores de cada disciplina. Os professores vão ter essa indicação e têm essa indicação para que sugiram, para que partilhem com os seus alunos alguns conteúdos que são ministrados na televisão, na RTP Memória. E, portanto, há sempre aqui uma conjugação e uma partilha entre as duas situações e, portanto, haverá esse equilíbrio no sentido de poderem utilizar essa ajuda que é fundamental e que eu apelo. Eu muitas das vezes vi e partilhei e tenho conhecimento da importância disso. Tivemos até uma aula dada pelo Sr. Presidente da República, exatamente, se nos recordarmos, não é? Exatamente. Sr. Professor, muito obrigada então por estes esclarecimentos à comunidade educativa, é importante, não é? Também foi enviado a todos os encarregados de educação uma lista com as regras que devem ser cumpridas por parte dos alunos. A quem nos escuta deve saber do que falamos, porque há mínimos, não é, que são aceitáveis e, apesar de estarem em casa, os alunos têm que se consciencializar a que estão a ter uma aula. Exatamente. E aquilo, e eu apelo aos pais para que deixem os filhos estar assistir à aula. Não, as aulas são para os filhos, não são para os pais. Embora sabemos que no primeiro e no segundo ano há uma necessidade muito grande dos pais estarem presentes. Nós, é importante que aquelas regras de conduta possam de facto ser cumpridas. É importante que nós possamos ter a responsabilidade e reconhecer a importância e a relevância destas aulas não presenciais, destas aulas online. Tem que haver respeito mútuo de parte a parte, tem que haver colaboração, tem que haver interajuda. A escola nestes últimos anos tem sofrido bastante com estas alterações todas, mas estou convicto e tenho por toda esta experiência que temos passado, que tudo tem funcionado bem. Temos sido elogiados pela forma como temos feito o nosso ensino não presencial. Houve inquéritos preenchidos por toda a comunidade educativa que reconhecem esse trabalho. Esse trabalho é mérito de todos os professores do agrupamento, que todos fazem um grande esforço. Mas se este esforço não for partilhado por todos, com responsabilidade, com cooperação, não conseguimos atingir os nossos objetivos. Mais uma vez agradecer à Rádio Boa Nova, agradecer aos pais, aos encarregados de educação, toda a sua paciência, toda a sua colaboração. Nós só temos um objetivo, é que tudo decorra com naturalidade, com normalidade, e que este ensino não presencial possa minimizar o impacto de ter as aulas online, de não as ter de forma presencial. Mas eu estou convicto que brevemente cá estaremos novamente na escola, porque a escola é feita de ensino presencial, não é de aulas online. Vamos aguardar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Mais Carvalheira. Muito obrigado e tudo de bom. E um bom dia para si e toda a sua equipa. E que possamos continuar a cumprir com todas as regras, nos possamos preservar, não possamos andar aí de um lado para o outro, porque é importante que fiquemos em casa e que saibamos cumprir todas as regras da IGS. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Carvalheira. Todas as manhãs de segunda a sexta-feira, na Boa Nova, outras conversas.